meu saxofone, o mais estourado do Brasil. Chama, manhã vai descer até o chão agora. Chama meu saxofone. Chama! Meu bem, estou sozinho, preciso de você. Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder. Chama! Me sinto muita sua falta, me dê mais uma chance que eu quero. Você pode me dar o seu amor? Ciúmes que me fez, eu não posso mais ficar. O meu coração tá em pedaços, está em pedaços. Vai, mãe, vai! Volte, amor, vá! Eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro. Vai chorar, meu sax vai chorar. Chora, meu sax. Quero te mostrar como você pode me dar o seu amor. Ciúmes que me fez, eu não posso mais ficar. O meu coração não, pera, tá mais eu. Solidão. Volte, amor, que eu sinto a falta dos seus beijos. Vim matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do... Chora, meu saco, chora, vai. Chora e chora. Ei!